Aí, favela! Aí, o sistema tá cabuloso! E os areia tão tudo no encaixe dos brinquedinhos criminal! Se vacilar, é rajada de matraca! Porque aqui a sequência é de ladrão! E os bons e velhos tempos não voltam mais! Mas só acredito em Deus! Ele sim é minha força divina! E aqui é só pancada! Daqui, bote legal, rappers! Pra quem desacreditou, é só uma vagabunda!